Toda vez eu falo pra caramba, falo, falo, falo e sempre acho que esqueci de falar alguma coisa. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Galera, Jonathan Fernandes na área, mais um teólogo de quinta no ar. 13 de fevereiro, velho. Você sabe que dia é hoje? Sabe, não sabe? Vou te situar. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, velho. E hoje o programa vai ser especial sobre esse assunto, rádio, algo que eu gosto pra caramba. E, velho, esse não é um episódio que eu vou falar da história do rádio, onde começou, onde que nasceu, quem foi que inventou, quem foi que não. Nem vou falar aqui de um monte de carapica, enfim, não. Vou falar da minha experiência pessoal com rádio, porque que eu gosto pra caramba de rádio e tudo mais. Mas antes, vamos para aquele recado que você já tá acostumado, né? E que recado é esse, Jonathan, você me pergunta, é sobre o nosso padrinho, né? Vou aqui te pedir dinheiro, exatamente, vou te pedir dinheiro. Você pode ser o padrinho do nosso podcast e me ajudar... nos ajudar a fazer com que esse programa cresça mais em recursos, mais em qualidade e tudo mais. Como, Jonathan, que eu posso te ajudar? Cara, sendo padrinho, né? Acessando o link do padrinho com R$2, com R$10 e com R$20 você pode me ajudar, né? E R$20, R$10, R$12 mensais você pode me ajudar. E você tem algumas recompensas, né? Não é só ajudar, assim, vou ajudar e pronto. Não, você vai ter recompensas. Com o plano de R$2, que é um plano simbólico, né? Você vai estar recebendo semanalmente um texto extra no seu e-mail. Além do texto que a gente já produz aqui gratuitamente toda segunda-feira, você vai receber um texto extra no seu e-mail sobre um assunto da hora, um assunto legal. Não necessariamente um texto meu, pode ser texto de amigos e tudo mais, mas que vai passar pela minha curadoria, né? Eu vou analisar bem e te enviar. E, cara, com um plano de R$10, que é um plano muito mais da hora, você vai receber um podcast extra mensal. Lembrando que o plano de R$10 também dá o texto extra para você. E um podcast extra mensal, esse podcast vai ser muito da hora, talvez esse podcast seja até mais de uma hora, seja 2 horas, sei lá, 2 horas e meia de programa, vai depender muito. Do tema que você sugerir, porque você que vai escolher o tema, você que vai escolher o formato pra gente fazer esse programa, beleza? Suponhamos que você escolha, eu quero que você faça um episódio todo falando de Titanic. Pô, vou chamar uma galera da hora, vou reunir a galera pra gente tomar uma cerveja e tal, e vamos falar de Titanic, um episódio todinho só de Titanic pra você, entendeu? E com o plano de R$20, mano, você além de receber o texto extra semanal no seu e-mail, além de receber esse podcast extra mensal com o tema que você sugerir, você vai ser premium. E o que eu ganho, Jonathan, sendo premium? Você ganha uma participação direta nos teólogos de quinta e nas plataformas, fazendo parte do grupo do WhatsApp do nosso podcast. Você vai estar fazendo parte do grupo do nosso do WhatsApp do Teólogo de Quinta, vai ter um contato direto comigo, vai me ajudar nas produções, vai me sugerir temas, vai sugerir o caralho, e vai ser muito da hora, mano. E, além disso, você vai ter o seu nome citado em todos os episódios dos podcasts da casa, né, como uma forma de agradecimento por você estar fazendo essa colaboração voluntária pra gente, beleza? Esse espaço que a gente passa aqui anunciando sobre o nosso padrinho, o seu nome vai ser citado aqui. Fulano de tal, quero te mandar um abraço, você ser um patrocinador do nosso programa, enfim, entendeu? Vai ser muito da hora, mano. E é isso, galera. Caso, Jonathan, eu quero te ajudar com mais, mano. Eu tenho um dinheiro sobrando todo mês, sei lá, eu quero te ajudar com mais, com 30, 40, 50, 100. Como é que eu faço? Mano, manda e-mail pra mim, fernandesjonathan31@gmail.com, fernandes, jonathan31@gmail.com. Manda lá que eu vou ter o prazer, vou ter o carinho enorme de te responder, beleza? E cara, a galera sempre me pergunta, Jonathan, o que é podcast, né? E às vezes eu sempre respondo assim, cara, podcast é como se fosse um programa de rádio, só que gravado e editado e sem música, né? Não tem música tocando direto. É um programa apresentado com um tema e tal, e para explicar melhor pra galera. Mas a gente que é de um tempo mais antigo, a gente que é dos anos 2000, né? Até 2010, que tinha... Até 2012, eu acho que a galera ouvia muito rádio ainda nesse tempo. A gente sabe o que é ouvir rádio, mano. A gente sabe o que é rádio. O que é rádio na casa das pessoas, né? Eu lembro que... Cara, a rádio era tão presente assim na vida das pessoas que elas aumentavam o rádio, tá ligado? Muito alto. E a gente passava em frente à casa das pessoas, tipo onde eu morava, lá no Chico Mendes, que é um bairro periférico daqui de Rio Branco. Tinha muito isso, tá ligado? O programa rolando, tipo, o locutor falando das promoções e tal. E a gente ouvia, tá ligado? Nas casas. Como se fosse uma música, assim. Né? As pessoas ouviam. A minha mãe ouvia muito rádio. E eu fui muito influenciado, assim, em ouvir rádio em casa, sabe? Tinha um programa, mano. Tem um programa. Que é na Gazeta FM. Que é a Rádio 93.3 aqui de Rio Branco. Quem é de Rio Branco sabe. Tá ligado nessa rádio. Tem um programa de manhã. Se eu não me engano, esse programa é das 5 às 7 da manhã. E eu estudava de manhã, né? Quando eu era criança, eu estudava de manhã e eu sempre pegava esse programa, mano. Era um programa que é apresentado, eu não sei o nome do cara, esqueci o nome do cara, mas enfim. Eu sou muito fã dele, inclusive. E esse programa tocava muita música sertaneja, assim. Até hoje, né? Toca muita música sertaneja. Aí tem um quadro desse programa que é o Deixa Rolar. Que é quando a galera liga, né? Faz pedidos. Inclusive, várias vezes eu já fiz pedidos de música. E o pessoal pede música e tal pra tocar, e ele pega e... Cara, muito legal essa áurea do rádio, assim, da pessoa pedir música e tocar. E, cara, eu cresci amando isso, tá ligado? Eu amando ouvir rádio, eu sempre gostei de ouvir rádio. Eu vi várias vezes o Campeonato Acreano, tá ligado? De futebol, no rádio. Jogos do Campeonato Acreano, jogos do Atlético Acreano, que é o time daqui do Acre, na Série C, na Série D, eu vi pelo rádio muitas vezes. Jogos do Rio Branco, quando o Rio Branco jogava a Série C, eu vi pelo rádio, a narração do Deise Leite. Um abraço pro Deise Leite, que é um baita radialista daqui de Rio Branco, um baita narrador também. E, cara... E eu sempre amei rádio, mano. Rádio pra mim é uma coisa que, velho, nunca vai acabar, assim. Pra mim, tipo, a TV não substitui o rádio, a internet não substitui a TV. E, sabe, o rádio, eu tenho uma história muito pessoal com ele justamente por causa disso, né? Meus amigos também ouviam muito rádio. Eu lembro que na época que eu morei na zona rural, Tem um programa, né, na zona rural. Acho que isso é universal, acho que em todos os lugares tem esse tipo de programa, que é que um cara vai até a rádio e manda um recado para quem tá na zona rural. Fala, ó, tal dia eu tô indo pra colônia, né, porque não tem internet, não tem energia, não pega sinal de celular na zona rural. Então a única forma que a pessoa tem de saber das notícias é sintonizando a rádio. E aí, cara, a gente ouvia muito, assim, as famosas mensagens, né, os famosos avisos e tal. E, cara, é um dos meios de comunicação mais da hora, assim, que eu gosto. E eu tive o prazer, mano, de trampar na rádio, de trabalhar numa rádio. Um período eu trabalhei na verdade não trabalhei, né, porque assim, a gente fala trabalho, dá a ideia de que eu ganhei, né, eu fui remunerado por isso, mas não. Eu fazia parte de uma igreja pentecostal, e aí essa igreja começou a ter programa de rádio, né. Eu lembro que teve uma época que estavam aqui na minha cidade, estava muito popular cada igreja ter o seu programa de rádio e tal, pagava para ter um espaço na rádio, e é muito caro, inclusive, ter programa em rádio é muito caro, velho. E aí acabou que acontecendo que eu conheci um cara da rádio, né, o Alessandro Costa, abraço para ele se ele estiver ouvindo isso. Foi que ele me ensinou muita coisa, velho, sobre a rádio. Ele é um locutor muito da hora. E eu fiz algumas participações no programa da rádio, e aí eu saí dessa igreja e fui para outra igreja. Fui para a Assembleia de Deus. E essa igreja, ela era pastoreada pela mãe do meu amigo, do Jussan, que é meu amigo até hoje. E o Jussan também, era eu e o Jussan que ia, velho, pro rádio. O Jussan, a gente tava no ensino médio ainda, velho. Isso faz muito tempo, isso foi em meados de 2012. E a gente saía da escola, às vezes, nosso programa, acho que era toda terça, e saía da escola e ia direto pra rádio. E aí o Alessandro, né, que era o cara que tinha o, que era o diretor lá da rádio, ele ensinou o Jussan a mexer com a sonoplastia, né, pra quando ele não pudesse ir, o Jussan fizesse esse trabalho. E eu ficava na locução, então nosso programa era só uma hora, né, então aí, tipo, aqui eu tô falando, sei lá, sem me preocupar com o tempo, porque eu sei que daqui a pouco eu vou editar, né, vou cortar tudo que não é pra entrar e vai ficar um episódio bonitinho pra vocês. Lá não, velho, na rádio é ao vivo, tá ligado? Tudo que você tá falando ali sai do outro lado, quem tá ouvindo, tá ouvindo. E aí quando toca a ligação, mano, ao vivo, assim, você tem que atender, liberar o cara, então é uma parada, assim, muito... muito massa mesmo, assim, muita responsabilidade. E o nosso programa era gospel, né? Então a gente tinha oração, aí tinha louvor, tocava música, e depois tinha um momento da palavra, onde eu pregava e tal. E cara, eu lembro que era uma vez por semana, e eu lembro, mano, que era muito massa, velho, ir pra rádio, muito massa dizer, olha, eu tenho um programa na rádio, e anunciar pra galera que eu fazia um programa na rádio, o pessoal ouvia. Era uma rádio comunitária, né, a Gameleira FM, inclusive, uma rádio comunitária, velho, e era muito massa, mano, muito massa mesmo. E eu amo rádio, mano, desde lá, e eu, isso durou acho que cerca de 6 meses, eu acho que a gente ficou lá, ou mais, não lembro. E a gente tinha um patrocinador que ajudava nós, e a gente anunciava, a gente criou até uma vinheta, né, a gente anunciava o mercantil dele, e com esse patrocinador a gente conseguia pagar o programa, entendeu? Até que chegou um tempo que não deu mais sustentar, assim, o patrocinador não quis mais patrocinar a gente ficou sem patrocinador e não deu mais fazer o programa. E aí eu saí da igreja também, e aí assim, eu me perdi do rádio, sabe, eu não consegui mais trabalhar em rádio e tal, mas é um sonho que eu tenho ainda de voltar a trabalhar em rádio. É uma vontade enorme que eu tenho, assim, de voltar a ter um programa em rádio, ou trabalhar na sonoplastia, ou em produção, ou em qualquer bagulho desse. Velho, eu ia amar demais, assim, ia amar demais. E aí foi quando eu encontrei o podcast, né? E aí eu vi que era possível, né, fazer um podcast que se parece muito com a rádio. E criei um podcast, e é por isso que eu faço podcast hoje, porque eu gosto muito da rádio, cara. Então, nesse dia, né, Mundial do Rádio, eu quis fazer um programa especial falando da minha experiência com rádio e falando do porquê que eu gosto tanto dessa área, né? E hoje em dia, as pessoas estão muito trabalhando com isso, né? Com o vídeo, com o áudio no vídeo, né? O Pânico na Jovem Pan, por exemplo, que é um programa de rádio, é muito famoso já há muito tempo, né? Que tá no ar. Eles agora estão colocando no YouTube, estão fazendo live e vai pro YouTube também, né? Então a pessoa que tá ouvindo no rádio, no carro, seja onde for, tá ouvindo, e o cara que tá no YouTube consegue ver também, assistir. E eu com os podcasts também, sim, tem o Flow Podcast que faz isso, tem o Felipe Solari que faz isso, né, que eu sou muito fã dele, inclusive. E velho, e é da hora, mano, isso também, que é uma outra coisa que aqui na minha cidade também tem isso, tem uns caras de rádio, inclusive da própria Gameleira FM, que faz isso, que faz a transmissão ao vivo do programa, né, pelo Facebook. E é muito da hora, mano, como a gente pode adaptar, né, a gente pode, eu não digo adaptar, a gente pode, sei lá, inovar, né, as transmissões, né, o jeito de fazer rádio. Então, por isso que o rádio não vai acabar, entendeu? Por conta disso, tem público, tem muito público ainda no rádio. E principalmente quem é mais antigo, assim. E eu, por exemplo, que peguei uma boa época de rádio, tenho uma nostalgia do rádio, eu sempre vou ouvir, então sempre vai ter alguém pra ouvir rádio. Então, cara, hoje, se você também, que nem eu, é um apaixonado por rádio, se você gosta de comunicação, um abraço pro Adriano Rosário, do podcast Papo Aberto, que ele, inclusive, é formado, né, nessa área, rádio TV, que ele gosta muito também de rádio, assim como eu. Inclusive, escute o nosso podcast, o podcast que eu gravei com ele, que é o Plataforma número 21, que ele fala, inclusive, o tema, o título do episódio é esse, né, ele fala que ninguém nunca vai inventar algo com uma rádio, e, velho, ele tem toda a razão. Mano, e é isso, né? Feliz dia do rádio para você, radialista, todos os radialistas de Rio Branco, do Acre, todos os radialistas do Brasil. É, cara, vocês são feras, sabe? Vocês são feras demais. Muita gente que tá na TV hoje veio do rádio, e o rádio abriu porta para muita gente. E continua sendo uma das maiores escolas, assim, sabe? É uma escola muito ampla e que tem que respeitar muito. Cara, é isso. O episódio de hoje foi esse. Obrigado você ouviu até aqui, né? Compartilhe com a galera, compartilhe com seus amigos. Olha, o Jonathan gravou podcast novo. É, escuta aí, cara. Escuta aí o podcast do Jonas e tal. Divulga nas suas redes sociais. Segue a gente no Instagram, né? O Teólogo de Quinta. Segue eu também, o Jonathan Fernandes. Segue lá no Twitter, @teólogoQ. Segue lá no todo canto, mano, segue a gente lá. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify. Se você tá no seu agregador de podcast, favorita a gente aí, pra quando sair episódio novo, você já tá ligado. E a nossa agenda, né, semanal. Segunda-feira tem texto novo no blog, velho, a gente também tem um blog, corre no blog toda segunda-feira que tem texto novo, viu? Terça-feira tem plataforma, que é aquele programa de bate-papo muito da hora, toda semana tem um convidado muito da hora, que vai trazer experiências, que vai falar das experiências de vida, que vai te agregar muito. E toda quinta-feira tem o nosso tradicional Teólogo de Quinta, né? Dia de TDQ, né? Eu tô com saudade de falar isso, né? Hoje é dia de TDQ, velho. TDQ. O que é TDQ, Jonathan? Teólogo de Quinta, galera. E é isso, mano. Compartilha com geral, tamo junto e até a próxima semana. Fui!